Esta canção chamava-se A Marcha dos Desalinhados e serviu durante muito tempo com muita resistência ao longo dos concertos que fizemos este ano no país inteiro. A próxima é dos mesmos autores, do Fernando e do Miguel Ângelo, e chama-se Aquele Inverno. Guarda